Teatro Jesus comprou-me, corpo e alma, tudo ser. Hoje sempre inteiramente quero a Ele pertencer. Meu Senhor, sempre a Ti pertencerei. Os meus olhos guia sempre, consagrando-os a Jesus. Da vaidade bem distantes, faz-os ver celeste luz. Oh!